lançamento, faça curva direita, proa 240. O senhor fica limitado nessa proa por 4 minutos. Se perder contato, o senhor curva à esquerda após 4 minutos para o 368, final Renato. Sim, direita, proa 240. Limite 3 minutos. Após 3 minutos, vou terra vida 368. Completo a aeronave, 897. 4 minutos o limite. 4 minutos, 897. Juliet Gate, 11 American, 90. Atish Debanger 737 of the Gold Company in front of you. We will park on the gate 08. 12-1909-190. Iniciando o céu, redução para 1909-9990. Fuso autorizado, 910, vento permanece. Riverpoint 10-3153. Boa 804, curve à esquerda para o 140 para interceptar o localizador, 2000 pés, um ajuste no 012. Esquerda 140 para 2000, curve 12, no 804. 09. 210, 3179. 069. Polo 897, mantenha presente pro, aguardando vetores. Mantenha pro. 99 no 0, 2000 pés, o ajuste no 012, reporte no localizador. Bom, objetivo, já interceptamos o localizador, autorizado para 2000 pés, 99 no 0. Copiado, total 99 no 0, complete procedimento e aguarde transferência. Ok, na sua escuta para transferência, completando o procedimento. Boron 804, reduza para aproximação, temos um tráfego com posição de 12 horas, 5 milhas, um Boeing 722. Reduzindo, boa noite, 04. 1500, copiou. Um solo, 219. 219, 3153. 3179 da TAM, vetor radar para sequenciamento, faça curva direita na proa 240. O senhor fica limitado nessa proa por 5 minutos. Se perder contato, após 5 minutos, esquerda para o Serra Vita 368 e completa a final. Tente proa 240, limite a 5 minutos, após esquerda 368. São de 11 horas, 5 milhas rumo noroeste, aeronave mantendo 1.500 pés. Positivo, 990. Gráfico visual. Tomado, torre, diretor de Salmeia. Negativo, boa noite, 04. 05-3953. Zero. Curva esquerda, proa 160, boa noite, 97. Rio 9641, identifique, desça para o 050, chegada Mária. Identificou, desceu para o 050, na chegada Mária. 9641. 2010, total 9990. Positivo, 9990, mantém 2000. Desça 2010, chama a torre 18, decimal 6, informo que os primeiros 90 metros da pista no 0 estão deslocados. Positivo, contato 18, decimal 6, centro da recepção. Bono 897, desça para 2000 pés, complete curva à esquerda, proa 140. 2000 pés, curva à esquerda, proa 140, gol 1897. 4 para pushback, acionamento. E ficha livre. Positivo, continua na aproximação, como número 2, 9990. Reduza para aproximação, ok? Afirmativo. Mike Tango Lima, seu solo foi ao 50, libera a direita, estilizando, chame o solo 219. Direita 1219, Mike Tango Lima. Curve à esquerda para 200, limite localizador, desce para 3000 pés, 1012. Pro 200, limite é o lote, para 3 mil pés. Vai solicitar o R na Vai aguardar a passagem do aeronave da companhia na curta, pois ali mantém, aguardando a autorização para decolar imediato, ok? Sim, pois companhia na curta ali mantém, aguardando imediato, 642. Sim, mano. Para a Jacobina? Na Jacobina, o 1040, você ó. Sete. Total 9990, vamos passar o Walter Marte no momento. Podemos ir para 2000? Não, segue a aproximação, conforme. Ok, capa. O solo 512, libera a direita, agilizando, chama o solo 219, Olivar. 209, obrigado. 66 para 2500 pés. Gol no 642, livre decolagem, vento 979. Livre decolagem, o 642. Nave, torre 18, decimal 612. Ok, chama a torre. 990, livre pouso, vento norte com 5 nós. Livre pouso, total 9990. 897, número 2, continua a aproximação e aguarde pista livre. Ok, continua a aproximação, gol 997. Gol 642, decolado ao 5319, decimal 8, bom dia. 398, bom dia, gol 642. Felipe 5514, autorizado táxi, Juliette Alfa, para o ponto de espera da 10. Novo ponto de espera, torre 108.6, ajuste 1-0 no 2, vamos primeiros 90 metros fechados. Juliette Alfa, vai chamar 108.6, 355 no 4. Já posso esperar na minha escuta, bom voo. Solo, o Força Aérea 2-0, 1-1, está pronto para o táxi 0-5 a bordo. Confirme a autonomia? 4 horas e meia. Seria 2010, tá livre táxi até a taxiway hotel. Reporte quando no hotel. Reportará o hotel, 209. O ajuste no 0 no 2. Ou no 0 no 2. Outro 069, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, azul 4069. 288-3325, 4069. Solo 99, 1-0, solo 54, libere a pista, solo 219. Boa tarde, solo 21, decimal 9, obrigado. E o 897 está livre pouso, vento norte com 5 nós. Pouso autorizado, gol 897, trem baixo travado. 9990. Total 9911, táxi de Alfa, ingressa quilo para o pátio 3. Ok, segue quilo para o pátio 3, 9910. Torre, muito bom dia, o trip 5514. 4, mantém o ponto de espera. Ponto de espera vai manter 85 no 4. Segundo 04, táxi em frente, ingressa última esquerda, táxi Índia para o portão 03. Via Índia para o 03, boa noite, 04. Tem contato com a torre, recetou várias chamadas sem resposta, está fora do ar. Gente, 118, decimal 6, caso contrário, retorne essa. Ok. Torre, o TAR 3179? TAR 3179, número 2, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguardado. Solo, Força Aérea 20 na hora para o cruzamento. Autorizado 201 de imediato, cruzamento da pista no 028, reporta taxi Delta. Eu ativo de imediato, reporta Delta 209. 897, seu solo 56, libere a pista, solo 219. Euro 209, voo 995. O trip decola imediato, se possível. Bom, a aeronave já passou externo já, tem outra cruzando a pista. Gente. O 997 Taxi Alpha deu passagem ao bandeirante da Força Aérea que se encontra agora, Taxi Delta. Alpha GDX, dando passagem ao bandeirante da Delta, boa noite. O 2091 tá na Delta já e fala até o Brasília. Gente, vai com 120. Taxi Alpha, reporte no ponto de espera. Corrigindo, no ponto de espera chama a torre, 186, ajuste no 0 no 2, o 20 no 0. 2011, vai chamar a torre no ponto de espera, 186, o ajuste na 012. Sente. Será 3179? Estimativo, conforme notar, menos 90. Sente. 7 na 0, vou no 897. Rio 9641, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada final pista no 0 sem glide. Sente, desça para 2000, autorizado aproximação na 10 sem glide. Mantenha o trip. Trip, alinha, mantém. Uno 642, chama Centro Recife, frequência 1685, alterno 2545. Ok, chama agora 1685, 1245, excelente dia, vou 1642. Whisky Golf Oscar, chama Centro Recife, 1685, alterno 2545, Whisky Golf Oscar. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3179, livrou a pista. TAM 3179, táxi via Alfa, ingressa Indy 02 ao portão. Alfa Indy 02. Paulo Salvador, bom dia, Gol 1715, autorização Brasília 380, sentido hotel. 380, será coordenado, guarda de cópia, Gol 1715. Vai, TAM 1715. Pronto, visual claro, aeronave da trip na decolagem. Ali mantém, o FAB 209. Ali mantém, 209. Tá bom, chegou no 607. Tá com informação, hotel para Guarulhos, previsto 360. O número 607, Guarulhos 360, será coordenado, número 3 para cópia, aguarde cópia. Só escuta. 0098-3554. 3654-198, grato, bom dia. Olha, o trip 554. Trip 5514, contato radar, nível 150, sai da PUCA, serviço de vigilância. Trip na PUCA. Vento calmo agora. Afirmativo, livre decolagem, 2-0 na hora. 5-7, pronto, cópia. Pronto, 3-5-7. 3-5-7, está autorizado Brasília, nível de voo 360 via UPZulu 1-7. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída gola e transição ofito. 5-5-5-7, o transponder o controle 1-9-8, TAM 3-5-7. 3-5-7, TAM, decola da 10, direita, gole, ofício, UPZulu 1-7. Transponder 5-5-5-7, controle 19-8. Viu o cotejado por 360? Não consegui compreender. Isso, 360 para Brasília. Cotejamento correto, reporte quando pronto no 04 para posicionamento. Reporte quando pronto. Amarelo, obrigado. 1-7-1-5, pronto, cópia. Escuta, prossiga. 1-7-1-5, está autorizado Brasília, nível de voo 380 via UPZulu 1-7. Decola 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito. 5-5-6-7, eu transpondo, eu controle 1-9-8. 2-0, nível 360, UPZulu 1-7, decola 1-0, direita, gole ao fito. 5-5-6-7, transpondo, ali 19-8, eu controle. O voo 19-17-15. 5-5-7-5, o nível 3-0 é o 380, negativo 360. Solicita a recoordenação. Não, negativo, eu acho que eu passei errado, mas eu copiei 380 mesmo. É isso aí, obrigado. Reposto quando pronto, então 08 para posicionamento. Voo no 705. Tá lá, o 705. Voo no 607, pronto, cópia. O 607 está pronto. O 1607 está autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5-5-6-5, transponder, o controle 1-9-8. Que é autorizado Guarulhos, 360, saída da EL, de NER, decola 10, curva direita, primeira aeroporto via Upper Whisky 50. 5-5-6-5, é o transponder 19-8, é o controle 1607. 607, cotejamento correto, o portão 612, após quando pronto, para acionamento e push. Portará. No solo 05, libera a pista direita, chama o solo 219. Liberou 219 só. Salvo Salvador, bom dia, o Rio 9641, livrou na sua escuta. Rio 9641, táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3. Estabilizado final, 6514. Torre 118, decimal 6. 386, bom dia. Bom dia. 7. Oi, Salvador, bom dia. 65 no quarto, na 2 milhas do externo. Signo 4, tráfego avistado, está autorizado o pouso, pista 1-0, menos 90 metros impraticáveis, vento com 290 graus com 0,3 nós. Tem nele pós-meia, 5-0. 5-0, até o bom dia. Trip 5-5-4, chama Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterno 2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, sente. dia, atualização para 15380. Boa noite, W7 com fins 380, guarde coordenação, informação em curso e hotel. 7-8. Quatro solos 1-1, virando direita, cheio o solo 219. Ele virando direita, 219. Zero Galeão, será coordenado, guarda de cópia. Informação em curso, hotel. Estimativo, centro do hotel, na segunda. O log 6514, libra. Zero Galeão, 6514, zero, até o PA3. Mantendo até o PA3, o log 6514. Táxi 3597 da TAR, 166 a bordo, 4 horas e 5 minutos, alternando com fim. Canal 3597, autorizado o TAR, via Índia, no ponto de espera, chama 2886, ajuste no 012. Esse é táxi 186, chama torre, obrigado. 1897, pronto, cópia. 1897. Bono 897 está autorizado com fins nível de voo 380 via Upper Whisk 58. Decola no 0, primeira curva direita, saída Gola e transição Gonza. 5570, transponde o controle 1 no 9, décima 8. Cuidado com fins no 380, preparado no 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Planejamento correto, posição 10, reposta quando pronto para pushback e acionamento. Quartarano. Uno 804, pronto, cópia. Pronto. Uno 804, está autorizado Galeão, nível de voo 340 via Upper Zulu 14, nível autorizado 340. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, transição Blaze 5573, é o transponder, o controle 1 no 9.